O meu lugar é caminho de Ogum e Assã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança de um mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaslu, Birajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer. Chorou. O meu lugar é caminho de Ogum e Assã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança de um mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaslu, Birajá. O meu lugar é paz e prazer, o seu nome é doce de ser OPC. Saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer. Doce lugar que é eterno no meu coração, aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ah, meu lugar, quem não viu Tia Eulália dançar, Romário e o terreiro bezer, e ainda tem jogo à luz do luar. Ah, meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar. Vai! Madureira, vai, vai, Madureira, João! E o Leandro Fábio não pode cantar. Hélio de Salgueiro vai comemorar. Ei! Em Madureira. Alô, meu compadre Bumbum de Irajá. Se beber cachaça não vai vacilar, porque é a tua trança que vai me imitar. É! Em Madureira. O samba maneiro não pode parar. Canto de pagode pro lado de lá. Vou virar Bahia, não vou mais gravar. Estresse pra caramba, convite pra família, convite pra amigo. Pô, adrenalina, pô, adrenalina o dia inteiro. Adrenalina, é. O dia inteiro, um dia é antes complicado. E o dia todo do DVD foi adrenalina. Muda de lugar, vai ser em um, vai ser em outro e tal. E no final dá tudo certo, né?